conectando 95,3 FM para toda São Carlos e região. Sim, sim, sim, sim, sim, e para todo o mundo através do site www.radio.fiscar.br e também ao vivo no portal Fora do Eixo em www.foradoeixo.org.br. Começa agora a edição de número 104 do programa Independência ou Marte. Sim, o seu programa de música independente nacional. A gente passa então por várias vertentes, vários estilos da música, sei lá, os personagens aí da cena, pessoas que andam fazendo coisas interessantes, articulando coisas interessantes. E o programa normalmente tem 2 horas de duração, hoje um pouquinho menos aí, começando a atrasar por alguns problemas operacionais, mas temos aí muito conteúdo, muitas coisas interessantes para passar para todo mundo. Exatamente, o Independência ou Marte, além de ser um programa de rádio, é também um projeto multimídia com diversos espaços na internet. E a gente faz sempre questão de divulgar ele para eles, né, para vocês, os nossos espaços, além, é claro, dos nossos contatos analógicos e digitais. Então vamos lá. Bom, tem um telefone aqui da Rádio Fiscar, quem quiser entrar em contato, 16, né, código de área 3358099. Tem o nosso e-mail independenciaomarte@gmail.com, lá você pode sugerir várias coisas, mandar músicas, releases, sugestões de pauta, várias outras coisas. Mas é isso aí, você pode também adicionar a Rádio Fiscar ao seu MSN. Estamos aqui online, sempre degladiando, dando feedback, conversando com os ouvintes. É só adicionar o contato radioufiscar@hotmail.com. E aí sim também, como sempre, a divulgação dos nossos espaços virtuais, começando pelo nosso querido blog, onde todas as semanas a gente faz um post com um resumo de cada edição, o tracklist, o comentário sobre cada bloco, e é claro, disponibilizamos ele para você baixar, tudo isso no www.independenciaomarte.blogspot.com. Além disso, estamos também no Orkut, com várias fotos, vídeos e muitas outras coisas. E no MySpace, que está sendo atualizado, um novo perfil. Tivemos um problema no perfil velho. Finalmente, estamos com um perfil novo e vamos adicionando as pessoas. Quem quiser também, procure lá myspace.com/independenciaomarte, o número 2 na frente. Por enquanto, né? Daqui a pouco vai ficar só Independência ou Marte na sequência. Adicione a gente, faça seus comentários, críticas também lá, sugira coisas, mande recados agradáveis para a gente, que a gente também está na conexão total. Exatamente, exatamente, exatamente. O programa hoje, para variar, está especial e cheio de atrações. E teremos aí mais uma edição de nosso quadro Povo Heróico, né? Mapeando, divulgando, cobrindo os diferentes festivais da cena independente brasileira. A gente vai receber uma entrevista muito legal hoje do grande Fábio Cagliotti, Fábio o Velho, um cara aí de 1000 codinomes, já fez parte aqui da equipe da Rádio Fiscar e hoje em dia anda aí agitando a cultura independente por outros cantos do país. Ele vai produzir, né, o primeiro Festival da Montanha na cidade de Santo Antônio do Pinhal, exatamente. A primeira edição acontece nesse fim de semana. Mas deixa eu segurar minha empolgação, que é melhor ele entrar para falar sobre isso com a gente no telefone daqui a pouco. E hoje também teremos Brado Retumbante, né, o quadro que sempre mostra aí as principais iniciativas da cena independente, principais aglomerações e, sei lá, iniciativas mesmo interessantes. A gente vai falar com o André Pagnocin hoje sobre o recém-lançado selo Chimpanzé, um selo aí de chip music, para quem não conhece, estilo de música eletrônica voltada, né? Na verdade, com muita referência, se apropria de timbres de videogames antigos, principalmente de 8-bits aí, videogames dos anos 80, anos 90. Então a gente vai falar com ele ao vivo aqui pro telefone também, rolar alguns sons que fazem parte do selo e também linkando, né, com atividade, com festival que rolou no último final de semana lá em São Paulo, no Itaú Cultural, que teve vários artistas aí dessa nova vertente de chip music. Bom, vamos começar falando do BG antes de anunciar um primeiro bloco especialíssimo também. Bom, quem nos acompanha hoje durante todo o programa no fundinho musical é a banda Calistoga. Eles que já apareceram com uma faixa aqui no programa da semana passada, né? Já que eles fizeram parte da escalação do festival Caipiro Rock. Eu agora, com o CD na mão, suponho que foi lá mesmo que eles devem ter entregado, né, esse exemplar físico do disco deles pro pessoal da equipe da rádio que teve por lá. É uma banda de Natal, Rio Grande do Norte, ligada aí ao coletivo Noise, do Circuito Fora do Eixo, e que chega aqui aos seus falantes como BG do Independência ou Marte de hoje. EPzinho lançado esse ano mesmo, né? Still Normal. Aí várias colagens interessantes. Tem um coelhinho, uma mulher pelada, um X na cara, um ratinho comendo um macarrão aqui. Muito interessante, muito psicodélico, né? Bem legal. Bom, passado este incrível exercício de imaginação proposto aos ouvintes por Jovem Palerose, vamos a um primeiro bloco. E você que, esses ouvintes mais frescos, esse pessoal que gosta de música bonitinha, pode ir se preparando aí, pode ir se acostumando, porque a coisa é pesada. Bom, a gente gosta de trazer sons extremamente originais, assim, produzidos pela gente mesmo, né? Na verdade, de alguma forma registrando todas as atividades e acontecimentos aí que a gente participa. E por isso que a gente trouxe um bloco desta vez, né, para inaugurar nosso programa em grande estilo, com o duelo de monobandas que rolou na nossa última festa na sexta-feira passada, dia 10 de julho. Essa a gente, né, sempre procura aí com a curadoria, né, da Independência On Mart, a festa passar aí pelos diversos estilos, né, da música, nesse caso não só brasileira, mas também mundial. A gente recebeu aqui em São Carlos a passagem da Invasión Sudamericana de monobandas. A gente entrevistou o Luiz Tisson no programa divulgando isso. E a gente tem aqui áudios quentíssimos, né, os famosos bootlegs, para quem curte registros ao vivo dos shows e dos sons que rolaram lá no Armazém Bar. É interessante que eles se apresentam, né, os monobandas, as bandas de um homem só, no formato de duelo, dois de cada vez no palco disputando a preferência do público. Tivemos aí a excelente participação do MC Young Man, colocando pilha nos duelos. E a gente tem alguns excertos disso aqui para vocês conferirem, tudo gravado, né, pelo excelente ouvido do senhor Gustavo Koshikomo. Bom, demais, versões exclusivíssimas. A gente vai escutar o Chuck Violence and His One Man Band, que foi quem tocou sozinho, na verdade. Ele falou, porra, ninguém quis me desafiar hoje, e eu fui sozinho. Mas depois eu descobri que cada lugar eles faziam diferente. Eles faziam uma pessoa apresentando sozinho e mudavam o duelo, né, dos brasileiros. Os gringos, né, os latino-americanos sempre faziam o duelo mesmo. Bom, a gente começa aqui então com o Chuck Violence. Na sequência a gente escuta o Chucro Billy Man, o lendário Chucro Billy Man. E depois, na sequência, né, o Fabulous Go-Go Boy from Alabama, eles que se confrontaram aí de uma forma muito peculiar no palco, né? E é isso aí, para encerrar esse nosso bloco registrando, né, a invasão sudamericana de monobandas aqui em São Carlos, a gente vai conferir aí a fala de abertura, né, a apresentação que o senhor Jovem Palerose fez para o grande duelo internacional, e aí uma música de cada gladiador, primeiramente representando o México, El Monstro, e também representando o Uruguai. Um cara que, né, talvez tenha cativado mais quem pôde o ver na festa do que quem vai ouvir. The Amazing One Man Band, com muita atitude, duelo de monobanda. Mascarado, empolgado, tirou uma onda geral. Na verdade, todas as monobandas foram muito empolgadas, tiraram uma onda, representaram grandes personagens ali, trouxeram instrumentos inventivos para todo mundo. Vamos conferir agora nosso som, nossa homenagem aí ao Dia do Rock hoje. Começando o programa com um rock and roll primitivo selvagem, duelo de monobandas aqui em Independência Marte. Escute diferente. Let's get in and shake it to the rock and roll music. Independência ou morte. Sim, senhoras e senhores. Vou chegar mais perto do palco, palco. Vamos chegar mais perto. Independência ou Marte, a festa, edição especial, duelo de bandas de um homem só, Woman Band, duelo internacional, terceira invasão sul-americana de monobandas. Do lado esquerdo do palco, diretamente de Tijuana, no México, tomou muita tequila, resistiu à gripe suína, chegou até aqui inteirão, perdeu o caminho, se virando no portunhol, cultivando o seu belo cavanhaque, seu sotaque inigualável, microfones vintage, pratos furados, 97 quilos e muito rock primitivo no coração. É monstro! E é o monstro! Do lado direito do palco. Del lado direito del palco, mascarado. Está mascarado! Mostra tu cara, hombre! Mostra tu cara, hombre! Quem és tu? Quem és você? Quem és tu, hombre mascarado? Hermano! Controle-se, senhores. A partir do momento que o bongo soar, tudo é válido neste palco. A partir do momento que o bongo soar, tudo é válido neste palco. Com vocês do lado direito, 76 quilos, mascarado, lutador, um belo fanfarrão, insano, enlouquecido, The Amazing, Woman Band de Montevideo, Uruguai! Yeah! Yeah! Senhoras e senhores, é o duelo internacional, la invasión sudamericana de monobandas, que soe el cuengo. Independência! Ou morte! Sensacional, Independência ou Marte, primeiro bloquinho aqui, celebrando o duelo de monobandas, a última Independência ou Marte, a festa, bootlegs gravadas com exclusividade no Armazém Bar, Chuck Violence, Ticro Billy Man, The Fabulous Go-Go Boy from Alabama, e o duelo internacional El Monstro contra o Amazing One Man Band. Fantástico, fantástico, fantástico. Agora a gente, né, faz uma manobra narrativa aqui. Uou. Meia volta, puxa o clima do programa pra baixo, tranquilinho. Respira fundo e tal, começou meio sem fogo, né? Muita microfonia na cabeça, não? Exatamente, mas pra quem gosta de bootleg, um prato cheio. E aí? Delicioso. Bom, delicioso. Agora a gente passa pra dando sequência aí, né, mudando o clima do programa, até quase prevendo o outro bloco ainda, que a gente vai fazer uma conexão muito especial. A gente faz um bloquinho aqui, selecionado pelo DJ Felipe Silva aqui. Um bloco de pop rock introspectivo, né? Introspectos pop rock cônicos. Bom, é isso aí, né? Sempre orientando nossas pesquisas para os blocos musicais de forma temática, né? A gente aproveitou aí uma leva de artistas que chegaram para a programação da Rádio Fiscar e montamos um bloco aí de uma galera que não deixa, né, de dialogar com alguns formatos bastante conhecidos do rock and roll, mas naquela sonoridade que, né, faz a gente pensar na vida, ou faz você pensar que o artista compôs e publicou aquilo para tratar suas questões internas, né? Aquele universo introspectivo externado sob forma de canção. Uhum. Então a gente começa com o primeiro artista, o Billy. Billy. Um projeto que é de Nova Friburgo, lá no Rio de Janeiro. E o baterista Yuri Pinta, quando a gente chamou o parceiro dele, o Jadaflon. Jadaflon. Que nome, hein? Pra gravar algumas coisas, né? Acho que é legal o diálogo com esse universo de rock experimental dos anos 90, a la Jola Tengo, Sonic Youth, essa onda meio noise, com variações de clima aí, bem interessante, né? Conferiremos com eles a faixa Stumble and Fall. Na sequência a gente escuta o Disco Alto, que é uma banda que começou, né, bem assim, também influenciada por essas bandas dos anos 90, principalmente pelo Radiohead, que eles faziam muitos covers e tal, e daí eles foram evoluindo para algumas músicas próprias, e lógico que, né, que sempre vai trazer essa carga assim, da música inglesa junto, mas, sei lá, eu acho que tem um passo evolutivo aí, novas camadas, novas ideias vão surgindo, e é com eles que a gente vai escutar, né, com o Disco Alto, que a gente vai escutar a música chamada Meus Amigos. Dessa galera de Brasília, né, Distrito Federal, que não deixa de ser influenciada pelo grande rei Roberto Carlos na hora de compor também. Na sequência, Lê Almeida, mais um cara aqui que chega ao Independência ou Marte, fruto da escola Lo-Fi, gravo sozinho em casa, sem amigos, sem público, o que importa sou eu e minha música, mas o resultado é sempre emocionante. Vamos conferir com ele a faixa Hardcore Experiência. Bom, e para finalizar esse bloco ali mais introspectivo, pop rockônico, a gente escuta o projeto chamado Pequeno Céu, com a música Na Decadência do Samba, que... Pegou? Decadência do Samba. Quer explicar? Não, já expliquei. Bom, é um projeto aí do Sr. Manuel Horta, que entre sets de filmagens, ensaios, shows, o cara multimídia aí, ele se dedica a esse projeto Pequeno Céu, de vez em quando. Ele tá, na verdade, residindo aí novamente em Belo Horizonte e sempre antenado aí com novas tendências da música, com outras tendências da produção artística influenciando em sua criação autoral. E, bom, vamos escutar então com ele a faixa, né? Como a gente já disse, Na Decadência do Samba. Essa bela faixa instrumental, né? Apesar de uma estrutura rock popística, que pra quem gostar pode ser conferida também aí diariamente na programação da Rádio Fiscar, certo? Certo. Então vamos de som. Independência ou Marte. Escute diferente. Bombarde! Sim, senhoras e senhores, Independência ou Marte, seu programa número 104. A gente deu uma mudadinha no clima aqui, passou para um bloco chamado Introspectos Pop Rockicos, aí trazendo uns climas um pouco mais pessoais aí para nossa noite de segunda ao vivo, para tarde de outras pessoas na reprise, sei lá, para meio de tarde, final de tarde, para outras pessoas que escutam outros horários do programa. Bom, passando para a segunda parte, né, da nossa edição, soltar a vinheta? Vinheta nova? Vocês entenderam o que eu disse? Povo heróico. Alô, alô. Senhor alô, Fábio alô. Gagliotti está na linha. Exatamente. Boa noite, Fi. Boa noite, jovem. Prazer enorme aí estar com vocês aí mais uma vez. Mas e aí, sussas? Tá assim. Tranquilidade pura. Que bom. Diretamente de Jacareí. Contrariando a estatística. Isso aí. Legal, bom, o Fábio, né, além de tecladista da banda Devem, tá aqui com a gente para falar, na verdade, sobre o primeiro Festival da Montanha, um evento que eles estão organizando, né, no próximo fim de semana na cidade de Santo Antônio do Pinhal. E acho legal, na verdade, Fábio, você comentar pra gente aí um pouco do surgimento, da ideia do projeto mesmo, e na verdade qual que é a importância dele para, né, reunir aí as pessoas que estão envolvidas com a produção em torno do que vocês chamaram de coletivo pineal, esse momento embrionário dessa organização de produção que vocês têm, quem são as pessoas envolvidas de fato, amarrar, né, a história do projeto com a história da organização dessas pessoas. Tranquilo, tranquilo. Então, na verdade, assim, pô, a gente tem o Devem, por exemplo, tem 7 anos, tem aí bandas como o Sinos também, de Taubaté, que tem, eu acho que tem 4 anos, o Copacabana Café, que são bandas aí que a gente tá muito tempo na estrada e meio que estava cada um seguindo o seu corre, né? E a gente decidiu agora, de um tempo pra cá, pegar e juntar esforços, assim, pra conseguir realmente ter uma cena na nossa região, assim, que a gente tem público, tem bandas muito interessantes, fazendo um trabalho muito legal, né, e não tinha lugar, não tinha espaço, tanto o espaço físico para fazer um show, quanto espaço de divulgação, e a gente está agora tentando criar o coletivo Pineal, que conta com integrantes do Devem, agora, assim, cabeçando, também integrantes do Copacabana Café, mas a gente está aí aglomerando uma série de pessoas aí que simpatizaram com a ideia, e como primeira empreitada a gente está organizando o Festival de Santo Antônio do Pinhal, que é um lugar que a gente, como Devem, já tocou lá algumas vezes, um dos nossos integrantes mora lá, e a ideia desse festival, sei lá, fazer uma proposta diferente, assim, todo mundo conhece Festival de Inverno por Campos do Jordão, Capivari, todo aquele lance de balada, tudo aquilo que é associado a campo, a gente precisava fazer alguma coisa assim, como se fosse um festival de inverno com uma proposta mais independente e levando também de bagagem a nossa cena, da nossa região aí, que tem muita gente fazendo muita coisa legal. É legal que já surge com várias parcerias, né? Inclusive com a Tronco Produções, sei lá, com a própria prefeitura, né? De Santo Antônio, com outros setores aí, parceiros e tal. Então, foi, a gente conseguiu o apoio da prefeitura, assim, a gente já tinha feito alguns eventos lá e a gente apresentou a proposta, eles estavam com uma proposta de ter uma programação cultural extensa agora nesse mês de julho. E o secretário de Cultura gostou da proposta e acabou dando suporte para a gente fazer esse festival. Assim, a gente também está contando com patrocínio, que está bancando aí o gás das bandas. E tudo está indicando para correr certinho aí, divulgação. E a proposta é tentar manter isso daí, fazer para que seja uma cor todo ano aí. Mas acho legal você contar um pouco para a gente como que rolou a programação, né, mesmo a montagem da escalação do festival. Acho que até para quem, né, vem acompanhando aí o cenário independente, dá para sentir um clima de companheirismo, digamos assim, né, de estar reunindo bandas que já trabalham juntas em outros sentidos. E aí aproveitar para falar melhor das bandas que são de Taubaté e que estão na programação, que é as que a gente vai escutar na conversa, né, como você mesmo já citou, o Copacabana Café, o Simos, o Moviola e o Devem. Tá, ok, então, ó, pô, a gente procurou nesse primeiro, assim, por uma questão, assim, que era um pessoal que a gente tá acompanha o nosso trabalho, a gente acompanha o trabalho deles há um bom tempo, e, pô, a gente queria, principalmente nesse primeiro ensejo aí que a gente tá fazendo, que tivesse um pessoal com a gente que acompanha o nosso dia a dia, que acompanha, pô, que você sair da sua casa aí, pegar, entrar no carro, ir pra um cantão aí, fazer show, às vezes vira, às vezes não vira, e pô, tem muita gente aí nesse rolê com a gente, e a gente decidiu colocar um pessoal assim, que tem acompanhado, a gente tem participado dessa cena. E outro lance também que a gente priorizou foi uma própria questão de logística, assim, mas da visibilidade também, uhum, pro pessoal daí. E, bom, falando das bandas, assim, em especial das bandas de Taubaté... Tá, vamos indo na ordem aqui que a galera vai escutar o bloco depois. Se você puder, puder começar com o Copacabana Café, por favor. Bom, o Copacabana Café, o pessoal vai estar, eu acho, desde, se eu não me engano, 2005. Eles estão, pô, é uma banda que é muito legal, assim, ter passado tem evoluído bastante, passou por mudanças, ganhou integrantes. Tá aí cada dia, eles têm uma proposta de som que aglomera bastante coisa, assim, mais puxado, assim, pra vertente de influências brasileiras, assim, são em português, letras em português, assim, agora eles estão na produção aí de um EP novo e mostrando uma sonoridade nova aí. Da hora, na sequência tem Simos. Bom, o Simos já é, assim, vocês já ouviram o desenho, assim, é uma proposta, assim, mais a linha, assim, vocês tocaram bastante, agora vocês tiveram um bloco de indie puxado aos anos 90, assim, o Simos tem bastante disso, são músicas, assim, rock bastante na pegada de guitarra, com melodias bem cantadas, assim, na voz. Uhum. E o que eu acho legal também do Simos é que ele tem, apesar de ter essa pegada bem guitar rock, ele tem uma cozinha bem diferente, assim, uma bateria mais pesada, um baixo trabalhado, que vocês vão reparar que é bem interessante. Da hora, na sequência Moviola, com uma faixa Cabaré Voltaire. É, então, o Moviola também é uma banda aí que surgiu não há muito tempo em Taubaté, eu não sei ao certo, mas é um pessoal aí que tá há muito tempo já na cena, já passaram por diversas bandas, assim, dos mais variados estilos, e agora se juntaram aí com uma proposta também mais aberta, mais interessante, mais voltada aí pros ritmos brasileiros também. Estão gravando, estão agora também em começo de divulgação do material. Uhum. E por último a gente escuta uma tal de Devem, conhece? Ô, oh, esses caras aí, vamos aí, né? Conta um pouco sobre o momento que vocês estão, né? Você falou 7 anos de banda. Ah, então, pô, Devem, a gente lançou ano passado o nosso disco Led Encame e disco duplo. Produzimos aí mais 3 músicas com uma qualidade de gravação aí um pouco mais acabada. E agora a gente tá tentando fazer esse movimento de cena. E agora estamos com músicas novas aí, já pensando já em lançar, em gravar essas músicas para futuramente lançar. Porra. Mas quem for ao show do Devem sábado agora vai ter bastante coisa diferente aí do que tem ouvido no CD. Só lembrando, né, o festival é agora no sábado e domingo, dia 18 e 19 de julho, com entrada franca aí em Santo Antônio do Pinhal. No sábado começa às 3 horas da tarde e no domingo às 2, é isso? É isso aí, valeu aí, muito obrigado pelo espaço, espero aí que a galera que der pra comparecer, pra quem tá aí em São Carlos, é um poder meio grande aí, mas quem for vai valer a pena. É, mas também tem gente escutando a gente tudo quanto é canto, rapaz. É, então, tá aglomerando a gente tudo quanto é canto, vai rolar esses 2 dias de shows, além disso vai ter uma festa nossa ali de confraternização depois do sábado à noite, pra quem ficar aí, vai ser 2 dias aí de muito rock. Legal. Fábio, a gente prepara uma pequena homenagem antes dos sons aqui. Aumenta o BG, Felipe, por favor. Ouvir ouvinte, produtor antenado, você conhece essa música que toca no fundo? Peraí, não tô ouvindo não, velho. Deixa eu ver. De quem é a música, Fábio? Você tem duas chances. Não tá colaborando com a minha pessoa, cara. Tô tangendo no ar. É sua? Não, eu tava comentando isso agora no MSN com o pessoal. Tava ouvindo a vinheta da Rádio Fiscal. Tava, pô, uma felicidade aí. Vamos explicar para os ouvintes, que acho que o pessoal deve estar achando uma conversa meio de maluco. O Fábio já trabalhou aqui na Rádio Fiscal e é produtor das vinhetas mais famosas aqui da programação da rádio, como essa que ele estava cantando. Canta aí para nós antes de a gente soltar os sons. Aquela famosa. Um clássico, um verdadeiro clássico. Entre muitas outras, né? Notícias dos caras. Espera aí, qualquer dia desse aí voltar, dar umas novas colaborações aí. Sempre aberto. Ó, essa trilha que a gente colocou no fundo, que ficou no BG de toda a entrevista, foi um dub aí que o mestre fez em uma tarde de trabalho um tanto ociosa aí. E acabou ficando aqui no acervo da Rádio Fiscal. Algum dia a gente rola ela na entrega aí pra galera dar uma sacada melhor. Demorou, tem que pegar aí, fazer um mix em cima aí, relançar, tô cheio de projetos aí. Vamos fazer um remix aí, uma versão Independência ao Marte. Mestrão, um grande abraço, bom festival pra vocês. Obrigadão mesmo mais uma vez aí, tudo de felicidade aí pra vocês, e somos nós no corre aí. É nóis. Juntos, boa sorte aí, bom festival para todo mundo. Valeu. Vamos retomar aqui as músicas que a gente anunciou, né? Começando com Copacabana Café, Parar de Dançar. Na sequência, Simus com Modern Dance. Depois, Moviola, Cabaré Voltaire. E terminando com o Devem com Beautiful Voices. Rádio UFSCar, programa Independência ou Marte. Escuta diferente aí. bebi outro amanhecer. E você nem percebe outro amanhecer. Outro amanhecer. Outro amanhecer. E outro anoitecer. Outro amanhecer. Oh, Pensar no tempo destrói. Resistência! Bombarde! Sim, esses foram sons diretamente de Taubaté aí pra coroar nosso quadro Povo Heróico sobre o Festival na Montanha. Da Montanha. Da ou na Montanha, né? No cartaz tá de um jeito, o pessoal fala de outro. Escutamos Copacabana Café, Simus Moviola e o Devem por último, fazendo um climinha que até introduz ao nosso próximo quadro. Solta a vinheta e já voltamos. Chegou a hora de mais uma conexão, brado retumbante. Alô, alô, André Pagnosin, está na linha? Opa, tô na linha. Tá na linha. Chegou a hora de conversar sobre o novo selo, recém-lançado, o selo Chip and Zé, de Chip Music. Alô, de Chip Tune, né, Chip Music. Isso aí, pode ser os dois. Pode ser os dois, né? Bom, bem-vindo aí ao Independência ao Marte, uma conexão. Opa, obrigado, valeu aí o convite. Prazer. Cara, acho que é, antes de tudo, legal contextualizar, assim, tanto seu trabalho, assim, mas o que que levou você, assim, já faz um tempo, né, mas agora convergiu mais ainda, né, com o selo, com o site, e a trabalhar mesmo, né, com a chiptune, né, com as chip musics, game musics e tal, e contextualizar isso no contexto mundial, no contexto brasileiro, explicar um pouco pro pessoal o que que é, que o pessoal deve estar curioso e tal. A gente anunciou no começo do programa toda a onda, né, a relação com os videogames, com os 8-bits e com, sei lá, aparelhos mais rústicos, eletrônicos, sei lá, estamos à espera dessa palavra. Isso aí já vem de não muito tempo, na verdade, né, eu comecei meu projeto faz pouco tempo, foi meio que, sei lá, novembro do ano passado. Aí comecei a fazer umas músicas com o Game Boy, que acho que a maioria sabe, que é um videogame portátil da Nintendo, bem clássico e tal, que até hoje dura. E aí eu fui conhecendo algumas pessoas aqui do Brasil que também faziam música com esse tipo de aparelho, de instrumento, né? Que é o Felipe aqui de São Paulo e o Eduardo de Brasília. E a gente tendo esse contato entre a gente também muito com o pessoal de fora, assim, através de sites, de blog e de MySpace, a gente pensou, pô, vamos tentar organizar as ideias, né, porque tá uma coisa muito solta aqui no Brasil. Lá fora tem festival a rodo, aqui não acontece nada, a maioria também nem conhecia. E aí resolvemos criar o Tipo Zé, que é uma mistura de selo com o coletivo, né. Tem não só a gente lá com as nossas músicas, mas tem outras pessoas de outros países, e meio que como um veículo, assim, né, pra gente tá conseguindo divulgar mais aqui no Brasil e também tá podendo tocar ao vivo. Uhum. Meio que isso. Nos últimos tempos tem tido uma releitura forte, né, assim, principalmente dos videogames do início da década de 90, final da década de 80. Sei lá, acho que fico interessado, assim, até saber das motivações e de como que é a relação com o timbre, se remete à infância, se não, tem uma coisa meio de sei lá, uma relação com a música eletrônica contemporânea e tal, e de desconstruir, ou fazer uma releitura do passado e tal. É bom, todo mundo que faz tipo music gosta de videogames, né? Não é que gostava, ainda gosta, ainda convive com isso, sejam consoles mais novos ou as coisas mais antigas. E o lance de fazer música usando o videogame, eu acho que antes de mais nada, assim, acima de qualquer saudosismo ou gosto pelos timbres dos videogames 8 e 16 bits, é poder estar usando realmente equipamento barato, portátil, né, muito portátil, afinal um Game Boy é mais portátil que um notebook. Eu às vezes me pego fazendo música na fila do banco, no metrô, enfim. E tá trabalhando com pouco, né? Aquela coisa, tá usando o mínimo ali. O Game Boy, no caso, ele tem só 4 canais de áudio. E você tem que meio que tirar leite de pedra, né? O desafio disso aí também é legal. Você tá fazendo uma música, tentando criar um timbre específico usando o mínimo de tecnologia. Uhum. E tem essa meio brincadeira, né, de tipo de verdade ou as simulações e qual que é a verdadeira chip? É uma discussão, né, porque muita gente que faz tipo music usa softwares assim, tipo o Ableton Live, o Fruit Loops, usando assim, instrumentos que recriam, né, aquele timbre, assim, que enfim, sintetizam aquele timbre dos videogames. E tem gente que também usa o próprio videogame, né, no caso o Game Boy, o Nintendo DS, o Commodore 64, que é um computador antigo dos anos 80, que era 8-bit também. E, mas assim, na minha opinião, o som, estando legal, não, isso não importa muito, né? Mas tem quem prefere usar o videogame em vez do computador, que é o meu caso também. Uhum. Legal. Você falou um pouco, né, dessas ferramentas de internet que a gente já conhece, como elas foram importantes para reunir, né, as pessoas em torno do selo, mas a gente dando uma acompanhada no site, a gente vê que até, né, pelo pouco tempo que o projeto ainda tem, comemorando a chegada de novos artistas, assim, acho que é legal você contar como é que foi um pouco desse processo, desse convite oficial para os artistas passarem a integrar, né, algo como um casting de vocês, e como é que estão os planos para continuar expandindo isso agora. É, a gente, no caso, geralmente a gente já tinha contato com esse pessoal que está lá agora, né, que é um pessoal de fora, tem cara desde Nova York até o Canadá e o México, tem dois artistas do México lá. É, eram todos caras que a gente já tinha contato, já trocava ideia, assim, por e-mail e tal. E aí quando a gente decidiu que não ia também ficar só a gente no site, porque é meio que só a gente que tá fazendo isso por enquanto, que no Brasil que a gente saiba, uhum, a gente falou, pô, vamos chamar os caras que a gente curte, né? E fazer o convite para eles lançarem no Chimpanzé também, né? Porque eles já lançam em outros selos ou por conta própria, assim. E aí a maioria falou que sim, que curtiu a ideia. E, enfim, é mais um... o que a gente fala muito, assim, para eles é falar, pô, você vai estar divulgando tua música no Brasil, né? Que não chega, né? Enfim, não é todo mundo que vai lá no MySpace pra procurar o cara e ouvir. Uhum. E muita gente acabou conhecendo realmente por causa do Chimpanzé. É, o Chimpanzé, no caso, é o chimpanzé.org, né? Com dois P's, que é o site do selo coletivo, né? Isso, é. Todo mundo convidado a entrar, baixar as coisas, mandar mensagem, enfim. É, conta mais um pouquinho do que mais dá pra fazer lá, assim. É, ele, como tem um pouco de de coletivo, né, você, os artistas não lançam só EPs ou álbuns, né, tem uma parte de singles também que, de repente, o cara já acabou de fazer uma música, assim, que nem sabe se ele vai lançar num disco ou num EP, e vai lá e coloca na parte de singles. E a gente tá querendo colocar também bastante vídeo agora, né, pelo menos o festival que teve agora, que a gente tocou nesse fim de semana passado no Itaú Cultural, eles registraram, a gente quer colocar o vídeo disso lá. E é isso, é uma net label com opções lá de você estar baixando a música gratuitamente e estar divulgando também. É aberto a quem também estiver interessado em fazer esse tipo de música, tá podendo mandar lá pra gente ouvir e colocar lá, quem sabe. Uhum. Acho que a gente queria até conversar com você, né, com um pouco mais de calma sobre o festival. Só uma pergunta que me veio aqui antes, que acho que é legal, que até pela experimentalidade do estilo acaba também sendo uma possibilidade bem grande para quem quiser utilizar o material, né, para remixar, para usar para produzir novas coisas na companhia de outros timbres, digamos assim. Vocês também estão estimulando isso. No festival teve gente que levou guitarra e bateria. É uma coisa muito comum lá fora, né? A galera não toca só usando Game Boy, usando videogames e tal. Isso já mistura com banda, já mistura com instrumentos tipo bateria, baixo, guitarra. No Chimpanzé tem um artista de Montreal que chama Noia, que trabalha muito com live instruments mesmo, ao vivo, e usando sims de 8 bits juntos também. Uhum. Uma coisa que dá pra misturar de boa, assim, e fica bem legal. Uhum. Legal. É, e teve no último final de semana, né, teve que você deu o toque ali no que rolou no Itaú Cultural. Acho que é legal só dar uma contextualizada, né, uma iniciativa um tanto inovadora, né, do Instituto. É, isso foi bem legal, porque antes da gente ainda pensar em selo, essa coisa, aí o Itaú Cultural entrou em contato, falando que agora nesse mês de julho ia ter um mês inteiro dedicado a videogames, né, o tema da exposição lá deles era videogames, e no meio disso ia ter um festival de tipo music, né, chamado Game Music, que foi de quinta passada, dia 9, até domingo agora, dia 12, né, quatro noites e um artista por dia. Tocou eu compus o Looper, o Solo Sonic Beat do Felipe, o Troydon do Eduardo, que são os caras do Chipanzé, e também o Rodrigo do Tip Tots, que é uma banda lá de Uberlândia. E, pô, foi bem legal, né? Porque foi a primeira vez, o primeiro festival de tipo, meus condições no Brasil. Uma galera que a gente nem esperava que ia ter tanto assim foi. Teve uma média de 100 pessoas por dia, por noite, né? Uhum. E o pessoal curtiu pra caramba. Lá teve projeções, a gente projetou videogames antigos com bastante glitch no telão. E o pessoal do curtiu também, falou que vai ter uma próxima edição ano que vem, com certeza. E tá, eles foram bem, bem parceiros da ideia, assim. Foi bem legal. Bacana. Bom, como de costume, a gente tem aqui, né, alguns artistas do selo aí pra coroar a entrevista. Acho que vale a pena você ir dando uma apresentada com a gente em cada um, né? Até como acredito eu que a maioria dos ouvintes vai estar sendo introduzida aí ao estilo, né, da chiptune agora com esse bloco. Falar um pouco das particularidades de cada artista, o que um difere do outro, se achar que vale a pena citar um pouco a fonte do universo de timbres de cada um, enfim. A gente começa com o Pulse Looper. É, o Pulse Looper é o meu projeto, né, que eu criei quando eu comecei a fazer música com o Game Boy. Tinha um Game Boy aqui em casa, comprei um cartucho especial lá que tem um sequenciador chamado LSJ e comecei a fazer música nele. Uhum. É, eu trabalho mais com uma parte meio percussiva, assim, com bastante batida. Eu tento recriar no Game Boy os graves e os bumbos do techno, de Detroit, do Electro, assim. Mas sem também esquecer muito a melodia, né, que é o carro-chefe das músicas de videogame. É meio que por aí, assim, é meio que uma tip music pra pista, assim, pra dançar também. Da hora, a gente vai conferir a faixa Wonky Beats. Na sequência a gente escuta o Sweet Sonic Beat. Boa. Do Kurt, né? Pra dar uma contextualizada no projeto dele, assim, contar um pouco Já vou falar, beleza. Bom, o Kurt é o primeiro cara que tive contato aqui em São Paulo que fazia tip music. Kurt é o apelido do Felipe, né? E ele tem uma coisa muito legal, que ele curte muito o post-punk dos anos 80, assim, Joy Division. Ele curte também bastante Bowie, Velvet Underground, tem meio que esse background, assim. E ele faz uma tip music com vocal, né? Ele canta nas faixas, na maioria das faixas dele. Uhum. Inclusive o show lá dele no Itaú Cultural, ele cantou até um cover da Billie Jean lá, que fizeram mó aê na hora, fez uma homenagem lá ao Michael Jackson. E é isso aí, é meio que tipo music post-punk, eu gosto de chamar assim, acho bem legal. Da hora. Na sequência a gente até citou também na entrevista o Droidon de Brasília. O Droidon é o projeto do Eduardo, que também é baterista de uma banda lá de Brasília chamada Nancy, também conhecida em São Paulo. Legal. E o legal do Droidon é que ele usa um programa chamado Famitracker, que é um programa pra PC, que ele tem os símbolos do Nintendo 8-bit, né? Aqueles símbolos bem clássicos de quem jogou Mega Man, Ninja Gaiden. Aí ele pega esses timbres e faz uma coisa meio IDM, assim, uma coisa meio que na praia de Apex Twin, de Square Pusher, assim, de batida bem quebrada, bastante glitch. Como se, sei lá, pegasse o Nintendo e tacasse fogo nele e saísse o som depois. Assim. legal que no show de ontem ele tocou bateria em uma música, tocou prato tocou em outra. Bateria, né? Ele fez um cover da música de um jogo antigo da Konami que chama Penguin Adventure, que era pra MSX, e tocou bateria nela. Ficou bem, bem, bem interessante. A gente termina, né, com um dos estrangeiros aí do selo, que é o Notendo, talvez um dos pioneiros aí. O Notendo é, eu acho, um cara genial. Ele faz parte da cena lá de Nova York, né, que é a cena mais forte. Eles fazem um Bleak Festival lá. E o Notendo, apesar dele também fazer música, a praia dele é mais a parte de visual, assim, os live visuals que tem nos festivais. Só que ele não pega aquela coisa chavão de pegar um computador e projetar imagens no programinha do computador. Ele pega um Nintendo, abre os Nintendo, faz um circuit bending lá, de mexer no circuito dele, e daquilo lá sai imagem direto pro telão. Enfim, ele curte muito essa praia analógica, assim, de tá mexendo dentro do circuito e tal, de tá hackeando. E a música dele também é muito boa, é um pouco assim, é o que eu tento fazer no Pulse Loop, que é uma coisa mais dançante e tal, caralho. Legal. Bora de som então pra sacar, valeu a participação, a conexão aí. Opa, valeu vocês aí, curti muito, valeu a divulgação. Que isso, tem que valorizar as coisas boas que surgem. Bora armar de escutar esses barulhos ao vivo em São Carlos também, no futuro breve aí. Nossa, só chamar que a gente já tá aí já. Leva a mochila com as tranqueiras pra tocar mesmo. Sensacional. Bom, começar então com Pussy Looper, com Wonky Beats, depois Subway, Sonic Beats, Sadness in Her Bag, Dry John, The Tonal Dancer e finalizando com o norte-americano Notendo com Interloper, Independência Marta. Escute diferente! Polícia! Bombarde! Muito bom, sabe? Recriação de 8 bits com música eletrônica, muito interessante. Cara, eu virei automaticamente muito fã dessa parada. Legal demais. Este foi o nosso quadro Brado Retumbante com tipanzé.org, aí o selo coletivo de chip music, chip tune, né? Músicas feitas a partir de sons de videogame, principalmente 8 bits e outros primitivismos eletrônicos aí. Muito interessante, sensacional. Bom, diga lá. Acabou, né? Acabou. Mas como de costume, antes, salves e agenda. Vamos começar com mais calma pela agenda primeiro, porque depois a gente se empolga e manda aquele salve oba-oba pra todo mundo. Salve vai num fluxo só, né? É isso aí. Então, agenda, quem tá escutando ao vivo, né? Tem bem interessante aqui, quarta-feira, 8 horas da noite, no Sesc São Carlos, o grupo Pedra Branca convida a Fernanda Anitelli do Teatro Mágico aí para um parceria inusitada, eu diria. Assim, eu nunca pensei que veria esses artistas junto no mesmo palco, deve ser bem interessante. Ele é a partir das 8 horas, gratuito. É isso aí, na quinta-feira o Armazém Bar aqui em São Carlos vai tremer com mais um evento do Ganja Groove, sistema de som, que vão receber aí o MC Pump Killa para uma festa que promete, é claro, tacar fogo. Bom, tem outra agenda de outros lugares. Festival da Montanha, né? 18 e 19 de julho em Santo Antônio do Pinhal. Aproveitar já para mandar aquele salve e agradecimento para o Fábio Velho, que fez a participação aqui no programa, escutou o programa todo também, se comunicando com a gente. Corrigindo a música do Devem, né, que ele falou. Isso. Tem o nome aí? Temos o nome aqui. The Devil Lies Among the Drinks é o nome da música do Devem. Confira no independenciaomarte.blogspot.com, que tá lá certinho a tracklist. A gente anunciou errado na hora. Mas aproveitando, já mando um salve pra ele. Mandar um salve pra galera de São José, né? Ali também no Vale do Paraíba, que escutou a gente. A Morena, o João e o Saúgo ali. Que tem que ir no Festival da Montanha no fim de semana. É, salve, salve, galera. Valeu pela audiência também. E outras pessoas que se comunicaram e, sei lá, de alguma forma contribuíram com esse programa, com alguma lua, alguma coisa. O Mano Munhoz, a Flávia lá em Floripa, Gabi Saraceni, Maite Bertolini, Lenícia, mandou um salve. Pessoal do MCN do Circuito Fora do Eixo, sempre falando. A Helena, a Fátima, o Dudo, Malditas Ovelhas, que abriu. Vanderlei, o ouvinte atento, sempre de plantão. Zé Guilas, toda a rapaziada. Marcelo, do SHN de Americana, também sempre bom, conectado. Valeu, galera. Sempre se comunique com a gente, independenciomate.blogspot.com. E é isso aí. Semana que vem tem mais, né? Programa número 105. Por enquanto é só. Um forte abraço. Tchau! Falou!